banal assim como um pardal. Meio de contrabando, desviar do estilingue, deixar que me singuem e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo, como se baila na tribo. Baila comigo, lá no meu esconderijo. Vai, vai, vai. Quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol. Se Deus quiser, um dia moro. Quero ver na janela e entrar no pacote e de camarote.